Quem tá do outro lado lá não interessa. No asfalto, no morro, no gueto, tem que ter respeito pra poder viver. Segue firme, sofredor do mundo, fé em Deus sempre que tu vai vencer. Essa guerra, essa guerra. O porquê de todas essas guerras? O homem criou as asas e trouxe a desgraça do mundo que faz a miséria. O homem quer ser Deus, fazendo dos seus escravos do seu próprio chão, trazendo a discórdia do mundo. Não vê o absurdo da situação. Pra vencer tem que acreditar. Quem sonha pode realizar. A vida é bela, a vida é bela. Minha fé eu nunca vou deixar. Sempre, sempre eu vou confiar. A justiça divina, ela sempre se cumprirá. Pra quem confia nela, pra quem confia nela, oh, oh, a quem confia nela, pra quem confia nela, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let